Capítulo 2. Esta é uma lista dos judeus da província que regressaram do cativeiro. O rei Nabucodonosor os havia deportado para a Babilônia, mas eles voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua cidade de origem. Seus líderes eram Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Este é o número de homens de Israel que regressaram do exílio. Da família de Parós, 2.172. Da família de Cefatias, 372. Da família de Ará, 775. Da família de Paate Moabe, descendentes de Jesua e Joabe, 2.812. Da família de Elão, 1.254. Da família de Zato, 945. Da família de Zacaí, 760. Da família de Bani, 642. Da família de Bebaí, 623. Da família de Asgade, 1.222. Da família de Adonicam, 666. Da família de Bigvai, 2.056. Da família de Adim, 454. Da família de Ater, descendentes de Ezequias, 98. Da família de Bezai, 323. Da família de Jora, 112. Da família de Azum, 223. Da família de Gibar, 95. Do povo de Belém, 123. Do povo de Netofa, 56. Do povo de Anatote, 128. Do povo de Bet-Asmavete, 42. Do povo de Kiriate-Jearim, Quefira e Beerote, 743. Do povo de Ramá e Geba, 621. Do povo de Micmas, 122. Do povo de Betel e Ai, 223. Dos cidadãos de Nebo, 52. Dos cidadãos de Magbis, 156. Dos cidadãos de Elão Ocidental, 1.254. Dos cidadãos de Arim, 320. Dos cidadãos de Lod, Adid e Ono, 725. Dos cidadãos de Jericó, 345. Dos cidadãos de Senaá, 3.630. Estes são os sacerdotes que regressaram do exílio. Da família de Jedaías, da linhagem de Jesua, 973. Da família de Imer, 1.052. Da família de Pazur, 1.247. Da família de Arim, 1.017. Estes são os levitas que regressaram do exílio das famílias de Jesua e Cadmiel, descendentes de Odavias. 74. Os cantores da família de Asaf, 128. Os guardas das portas das famílias de Salom, Ater, Talmon, Acub, Atita e Sobai, 139. Os descendentes destes servidores do templo regressaram do exílio. Zia, Azufa, Tabaote, Queroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Acub, Agabe, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Uzá, Pazeá, Bezaí, Asná, Meunim, Nefuzim, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslute, Meida, Arsa, Barcos, Císera, Tamá, Nezias, Atifa. Os descendentes destes servidores do rei Salomão regressaram do exílio. Sotai, Soferete, Peruda, Jaala, Darcon, Gidel, Cefatias, Atil, Pokerete-Azebaim e Ami. Ao todo, os servidores do templo e os descendentes dos servos de Salomão eram 392. Nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles ou suas famílias eram descendentes de Israel.